Ilhéus. Controle M20-8, acionando 5544, comente 75. Oceano 2281, para informação, irá cruzar com o tráfego na posição de 1 hora, aeronave a 6 milhas, no rumo oposto, mantendo o 090. Após o cruzamento, será autorizado prosseguir na descida. Está correto, confirmando o comando 75, se a curva esquerda após cruzar 3 mil pés. Décima está o cometa 23, é a posição ANTO. Desça para 4 mil pés, ajuste 10017, 1017. Para 4 mil, ANTO. Cometa 78, para o sequenciamento, irá curvar agora à esquerda, proa 200, proa 200, descendo para 4 mil pés e chamando o controle final em 19.8. Dia 9, autorizado, São João Salvador, confirmando o TGL Veracruz. Ok, o nome é o PES, São João Salvador, autorizado, decola a pista no 7, curva direita, curva do Axé, controle 1-20-8, aciona 0171, no Índio 9. Acionamento e táxi aprovados, 20 de novembro Alfa, retaguarda do Bravo Luiz, que chama a intercessão para ingresso. Comenta 23, controle. Para o nosso sequenciamento, sob vetor, esquerda proa 220. Nessa proa vai interceptar o localizador. Desça inicialmente para 4 mil pés. Oceano 2281, prossiga para 5 mil pés. Ajuste no 017. Livre decolagem. Pista 207. O Daltel chama a torre 1895, nível 107. Luiz, autorizado ingresso, chame linhado e pronto para decolagem, Bravo, Luiz. O 207 decolado aos 37. Chame agora o controle, Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, boa. 895-5220. Chané 6255 para o localizador, curva à esquerda, vai na proa 325, palma estabilizado. 325, palma estabilizado, localizador 62. 07, submantenham 360, saída da EL. Foi instruído 4207, manter pro até 3000 e depois prossegue na pro de DEL, senhor. Pode considerar a restrição, prossiga na saída da EL. Subida da EL, então curvando à esquerda, interceptando a 198. 220. Correto. estacionamento na posição 06. Autorizado, estiver que será contato 1391. Não, aproveita 1391. Copiador esquerdo, confirme, decola de imediato. Lembra que Luiz, que autorizado a decolar, posição 7, vento 2, correção, vento 2, 20 graus, 09 nós. Realizador 62. 6255, complete final ILS, chama a torre 118, decimal 95. 18, 95. Complete final ILS, chama a torre 118, 95, momento 78. Decimal 8, tem um bom voo. Confirma a intenção para o voo, Bravo Kiluitsky. Em corredor axé, confirma a intenção, toque arremetido em Veracruz. Reporte farol da barra, Bravo Kilo Whisky. Confirma para controle? Confirma para controle, Salvador? Nós, Salvador, Xanerra 6255, bom dia, final de 62 milhas. Xanerra 6255. O tráfego já foi avistado, ajuste no 07, número 2 para pouso, pista 28, continue a persecução, aguarde a autorização, senhor. Pada. Estimativo, pro adianto para ingressar na chegada e pit. Azul 4060, 2000 pés, ajuste em Salvador no 07, 1017, reposta estabilizada. E chame solo, frequência 121, decimal 9, senhor. A esquerda, 129, chamará 5220. Tem uma mensagem? Azul 4060, desça para 2000 pés, ajuste no 07, reposto estabilizado na LS. Porta estabilizado, azul 4060. Do TRIP, tem autorizado o cruzamento da 1028. Após o cruzamento, chame solo 1219, cometa 75. Então, para o sequenciamento, 200, desça para 2000 pés, ou 02281. Três horas e 40, autonomia, Guarulhos, Rio AB, 1141. 3191, táxi Juliette Alfa, reportante da Delta. Táxi Juliette Alfa, reportante da Delta, 3191. Podia confirmar só o PUB novamente, 3191? Vai 75, táxi Alfa, da Ponte Vera da Golfo, quando lá 2895, que negão no 017, confirma. 2 a bordo, autonomia? 250 de autonomia, 02 a bordo, se autorizando, decola 40 a ponte. Ok, Ponte Vera da Fox, 2895, com 875. 3191, POP, 141. 141, sim, Ponta de Tadel, 1391. Estamos em Recife, em 1251, alternativa 13325. 2513325, boa tarde, 4207. Boa. Boa tarde, 4207. 78, número 2 para pouso, continua por expansão, aguarde pista livre, cometa 78. Meio Índia, November Alpha, autorizado a decolar pista 17, vento de 220 graus, 09 nós. Oceania 6255, no solo agora aos 43, libere a pista, sua próxima interseção à esquerda e chame solo na frequência 1-2-1-9, agilizando na medida do possível, Oceania 6255. Agilizando para a Oceania 6255. Copiado Alfa, chame a NL e pronto para decolar de novo. Amador, boa tarde, igual no 777. Autorização para Porto Seguro, entre a informação Papá. No 777, só um grupo cópia. Cópia no 777. Só um minuto, sai da previsão da Léo. Aguardando o copo, 777. Alô, Oceania 62. Muito boa tarde, pessoal. 255, Índia, portão 03. Índia 03, 62. Gol no 777, pro copo. Pro copo, 777. Autorizado 340, Porto Seguro, decola a pista 28. Inicia a curva à esquerda após cruzar 3 mil pés e prossegue saída da Euleda após direto Porto Seguro. Controle 20.8, aciona 5546, voa no 77. Autorizado para Porto Seguro, nível 340, decola 28. Após 3 mil pés, curva à esquerda, saída da Euleda após direto Porto Seguro. 1208 é o controle e o transporte é 5546. Correto, reporta push. Voa no 37. Vai apertar o push, voa no 777. No solo aos 4.6, táxi aprovado, só próxima à direita para o pátio militar, reporte livrando a pista, cometa 7.8. Reduza para 1.9.0, 190, para o sequenciamento vai curvar à esquerda para o 1.9.0, 190, limite ao localizador. 2-3, 2 mil pés, ajuste 1-0 no 5, reposto estabilizado, cometa 2-3. 2-3, 2 mil pés, 1-0 no 5. Você gostaria que eu chamasse em 0? Ok, senhor, então chame quando tiver alguma posição, por gentileza, em de novembro. Pro agora, anteriormente 190, pro 180, 180 e aguardando o último vetor para o localizador. O 4060 estabilizou. 4060, complete a aproximação, torre em 1-1895. 10895, mas o 4060. Prossiga para 2 mil pés, cometa 1-1-9. É posto estabilizado na EDS. IAZ, tráfego ainda no estado, justo no 0 no 7. Continua em aproximação, aguarde pista livre, 14060. Continuando, 4060. 3191, ponto espera 27, pronto. 28, aí. Titã 3191, mantém o ponto espera, pista 28. Guardando o ponto 028 a 3191. Ajuste em Salvador no 017-1017. O Fuxera 2281, reassuma a navegação na proa de Usan, reportando estabilizado no ILS. Direita, proa de Usan, reportando estabilizado no LAC, no 2281. Cantor de Salvador, comete 75. Embora o controle de Salvador não foi copiado. O comete está 75 na decolagem. Cometa 75, confirme o código de expansão de alocada. 5544, cometa 75. Modifique 5540, 5540, suba ao nível 1160, saída Coral, o cometa 75. Cometa 75, nível 1160, saída Coral, transponder 5540, netificou. Cometa 23, atinge, mantém 2 no preço. Cometa 23, reporte estabilizado. Cometa 23, reportado estabilizado. Francisco Liski, reporte de frequência 2345 até o regresso. Zuno 71, o controle nos solicitou que o senhor mantivesse a posição devido à aeronave que o precedeu agora, está na mesma saída com uma performance muito inferior à sua. O senhor deveria guardar pelo menos o pouso da próxima aeronave, somente que eu tenho duas mais em seguida já na final. Então mantenha a posição guardando para a decolagem 31 no avião. 31 no avião. Avião 05, bom dia, prossiga. A proa sul, meia dúzia a bordo, comandante Renato, confirme somente para onde? Copiado, Guardião 05, tem condições de decolar da presente com proa nordeste? O Guardião 05 tem livre decolagem, vento de 220 graus, 09 nós, ajuste no 017, chame fora do solo, Guardião 05. Cometa 23 estabilizado. Cometa 23 complete, aproximação, torre 1, 1895. 23, 1895. Valeu, passando 2281. Prossiga 2281. Passando o Zan, está estabilizado visualmente. Copiado. Atento para o TAF que o precede, é o Cometa 23, Tucano, a 5 milhas. Chame torre 1895. Você era 2281. 2281. Libere a pista próxima, interseção à sua esquerda, taxiway Charlie, e Summer Solo na frequência 121.9, o azul 4060. 219 na Charlie, azul 4060. Vídeo novembro alfa, por gentileza, prossiga. Copiado, senhor. Então, a portada, a autorização, chame para nova cópia o Índio Novo Alfa. Foi, Pulsera 2281. Confirme. Pulsera 2281. Pulsera 2281, tráfego Índio Novo Estado, número 2 para a Pouso Salvador, continue a aproximação, aguarde a autorização, senhor. Guardando, 81. 5720. Cabeceira 28, pistão dos 28, sai da Arum. Com curva direita, tá 28, 572. Fechamento correto, inicia a curva direita após cruzar 3 mil pés. Reporta pushback, sinal 572. Salvador, passou 4060 na sua escuta, livrando a Charlie. Passou 4060, via Índia, portão 01. Índia, portão 01, passou 4060. Salvador, o gol no 777, posição 5, pushback, acionamento. Autorizado, push, reportagem, ficou no 777. Os manos realizam o push da aeronave, deixando no através do portão 612. E vai deixar através do 612, é o gol no 777. Guardião 05, pode, se tiver condições aí, prosseguir na proa 240 a 500 pés. 240 a 500 pés, atenta ao ILS. Grato. ADA visual prossegue. O Cometa 23 tem pouso autorizado na pista 28, ok? Vento 220 graus, 10 nós. Cometa 23 vem pouso. O Força Aérea 2281 é o número 2 para pouso na pista 28. Caso não receba autorização de pouso, reporte na ADA, iniciando o procedimento de aproximação perdida, o Força Aérea 2281. Oito. E depois prossegue com a curva esquerda, direção da linha do litoral. Guardião 25. Cometa 23 no solo 56, libera a pista, próxima interseção à sua esquerda, chame solo 121 decimal 9, reporte pista livre, Cometa 23. 23, próximo taxiway à esquerda, agilizando. Sente à direita, Cometa 23, chame pista livre. A curva aí para ingressar ao litoral sul, escuta permanente. Escuta permanente, é o norte de Libra, então curva à esquerda para ingressar ao litoral, grato, quase ao lado. Grau 089, ajuste no 07, check trem. 81, na penal, trem baixado, travado, tem livre pouso na 28. Cometa 23, livre táxi, o pátio militar, ou estacionar frequência livre, Cometa 23. Uno 91, após a Força Aérea na curtíssima agora, já tocando solo, a Lima tem pista 28, está 31, 91. Curva direita, corredor Axé, controle 120.8, aciona 5561. Pois, um full transponder, vai acionar 0123. Como é que você é? Juliette Alfa, ponto espera 282895, que negar no 0 no 6. Juliette Alfa, ponto espera 3895, gol no 777. 219, controle. Ono 9 completa sinal, torre 1895. Ono 1895. Deixa eu meter aqui, Quebec, certo? Boa tarde, Dan 32, eu nomeei informação papata, descendo 150. 32, nomeia a senhora de identificação autorizada a chegar da CARI, desça ao nível 140. 140, identificado CARI, Dan 32, eu nomeia. Confirme empate militar. São 3191, decola aos 1500, controle 120 decimal 8, bom dia. 208, boa. Salvador, São 3191, decolou no precisa da El Leda, finge na escuta. 3191, no contato radar, voo 360, saída da EL. 3191. Sim, vai cruzar um 3000, tá autorizado, com vai esquerda da EL. Tá autorizado agora, dá pra gente da EL, tá 3191. Controle, documento 75130. Número 2, cópia, guarda. Estamos levando sua saída para Léo. É o Lene Léo. Salvador, o bom dia, 3895, autorização Guarulhos. 3895, ciente, somos no cópia, número 3. Era um 349? Não, 1-4-1-8, é isso? Ok, Belo Horizonte, só um minuto contra. O Fusarão 4-1-8 está autorizado. Belo Horizonte, 1-6-0, meio whisky 1, ralente após direto. Secola pista 2-8, se a curva à esquerda após cruzar 3 mil pés. A saída da El, Leda e Léus. Controle 120.8, aciona 5542, confirmando curva à esquerda. Saída da El, após rua Leda, após Ilhéus. Saíram no 8, confirmando apenas o transporte 542, reporta para o táxi. Caralho, muito confiado. Azul 4463, protocolo. Autorizado no 60, Ilhéus. Decola pista 28, curva à esquerda, após 3 mil pés, curva à esquerda.